Sabiam que veríamos. Então encheram a cara e se mataram quando o sol nasceu. Por que está me mostrando isso? Os ideais são pacíficos. A história é violenta. O blindado é nosso abrigo. A fúria é nossa chama e o medo é nosso único perigo. A vitória é nossa dama, história que aclama nossa fama e balsama. Se derrama sangue do inimigo. Minha casa é no solo, onde o sangue é a manta. Eu não choro, eu não oro, sinto a morte pelo cheiro. E quem canta só adianta posição para inimigo. Se levanta é metranca, se entrincheira é morteiro. Sou o primeiro voluntário para ir pro front. Faço o que for necessário pra honrar minha bandeira. Meu coração é feito de ferro, não espere que amedronte. Na garganta carrego o berro da fúria mais verdadeira. A vida é tão passageira pra viver um conto de fadas. Minha alma é guerreira, tipo Aníbal de Cartago. Queria viver nas primeiras guerras de espada, mas a caçada é de blindado, eu faço o maior estrago. Meus olhos carregam fúria, minha pele cicatriz. Minha farda se orgulha de quem verga seu tecido. A história sempre lembra dos guerreiros raízes, não das meretrizes e desses traiçoeiros enrustidos. Blindado é nosso abrigo. A fúria é nossa chama e o medo é nosso único perigo. A vitória é nossa dama, história que aclama nossa fama e balsama, se derrama sangue. Blindado é nosso abrigo. A fúria é nossa chama e o medo é nosso único perigo. A vitória é nossa dama, história que aclama nossa fama e balsama, se derrama sangue. Cadê inimigo abatido? Trago comigo suas medalhas e tiro pelo umbilical seus méritos. Tomo posse de cada alma desprendida nas batalhas. Minha baioneta, navalha, nunca dão chance dois. De volta ao acampamento, que na guerra é minha casa. Abutres rondam à procura de alimento humano. Os inimigos desovados em cova rasa e os amigos amputados em leito sangrando. Eu sofro, faço esforço pra manter a postura. Quando os companheiros morrem, eu sou a voz do tormento. Me afasto, vou no poço mais fundo da curvatura. Entre a lucidez e o desatino, tento ter um firmamento. Por um momento sinto consentimento pelo inimigo. Do outro lado vejo o mesmo sentimento interno. Nessa guerra todos sofrem, todos perdem amigos. Mas minha missão é mandar o máximo deles pro inferno. O blindado é nosso abrigo. A fúria é nossa chama e o medo é nosso único perigo. A vitória é nossa dama, história que aclama nossa fama e balsama, se derrama sangue. Blindado é nosso abrigo. A fúria é nossa chama e o medo é nosso único perigo. A vitória é nossa dama, história que aclama nossa fama e balsama, se derrama sangue. A morte está ao derredor, me sinto só acompanhado. Questiona a fé até o pé pisar em solo hostil. Estou no pior lugar do mundo, confinado num blindado. Cheiro como um moribundo, me confundo com servil. Tudo que minha alma viu, meus olhos negaram. Minha mente não absorveu, não aderiu. Quando os corpos queimaram e a voz do meu fuzil, quando elas falaram, e o céu que era nil, as nuvens acinzentaram. No meio do caos da guerra, vejo uma bela parafera. Olhei ela, vi uma alma sincera e amei. Momentos escassos, o compasso do tempo erra. Foi uma eternidade, um momento que a beijei. Planejei o futuro ali sentado, lendo sua mão. Por um momento fiquei feliz, me senti tão humano. Mas quem nasceu com minério dentro do coração só convive com a guerra e com a Deus vai se acostumado. É nosso abrigo. A fúria é nossa chama e o medo é nosso único perigo. A vitória é nossa dama, história que aclama nossa fama e balsama, se derrama sangue. Blindado é nosso abrigo. A fúria é nossa chama e o medo é nosso único perigo. A vitória é nossa dama, história que aclama nossa fama e balsama, se derrama sangue do inimigo.